Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado por estarmos juntos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Ministra a cada um de nós nesta noite. Nós te oramos. Nós oramos a ti e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmão. Você pode se assentar. Glória a Deus por cada um. Dá mais uma olhadinha aí. Vê se tem alguém que você pode falar assim, que bom que você está aqui. Graças a Deus por estarmos juntos. Glória a Deus por estarmos juntos. Lição da célula dessa semana. Está no site. Se os irmãos precisarem imprimir ou divulgar com os irmãos da célula de vocês. Irmãos, eu queria, nós vamos ter duas partes, eu vou nessa primeira parte, eu vou compartilhar algo que complementa o que nós estamos estudando sobre discipulado, ou melhor, algo que amplia, não complementa ainda, amplia o que nós estamos estudando sobre discipulado, e eu gostaria de fazer algumas perguntas a você, que você pensasse concentradamente em cada uma dessas perguntas, que são extremamente importantes. E são muitas perguntas, não se aflija com isso, mas eu queria que, se for possível, os irmãos que estão lá organizando as coisas pudessem vir, ouvir e participar, vai ser frutífero. Eu queria saber de você sobre o seu relacionamento com Deus. Então, eu estou perguntando a você, você não vai ter... Como, eu não vou ter como ouvir todos respondendo, mas você vai responder para você mesmo e na hora oportuna você vai poder publicar ou expor a sua resposta. Mas ouça a pergunta e responda com você mesmo. Sobre o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus? Você não precisa anotar a pergunta, porque eu quero que você se concentre em responder. Eu mando para você todas essas perguntas que já estão escritas, aí você terá todas elas com facilidade, mas para você concentrar em pensar na resposta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você se sente diante de Deus? Teoricamente, você teria que me responder isso. Eu estou fazendo a pergunta, você vai me responder assim, de imediato. Você não vai levar a pergunta para casa e pensar. Então, se você não estiver entendendo a pergunta, você pode levantar a mão e perguntar. Eu não entendi, o que é que você quer dizer com isso? Para você fazer a sua resposta agora aí no seu coração e no tempo oportuno você vai publicá-la. Sobre o seu relacionamento com Deus. Como está o seu tempo sozinho com Deus? Durante o dia. Quando que é o seu tempo com Deus sozinho durante o dia? Quando? Que hora? Que momento que é? Que período do dia que é esse tempo? Onde que é esse tempo com Deus? Aonde que você fica? Para onde você vai? Que lugar você separa para esse tempo com Deus? Como que é esse tempo com Deus? O que que acontece nesse tempo com Deus? Como que é esse tempo com Deus? Todos os dias, tempo sozinho com Deus, seu relacionamento com Ele, como que é isso? Como que é a sua vida de oração durante a semana? Como que é a sua vida de oração durante a semana? Como é o seu tempo estudando a palavra durante a semana? Você vai me apresentar a agenda da semana e aí você vai colocar na agenda como é o seu tempo de oração e como é o seu tempo de leitura bíblica durante a semana. Como é o seu tempo de leitura bíblica durante a semana? Como você trabalha, cultiva sua intimidade com Deus? O que você faz? Como acontece? Como que Deus flui nesse seu trabalho de mais intimidade com o Senhor? Com relação ao seu relacionamento na família, como está o seu relacionamento familiar? Como é que está o clima em casa? Como é que está o clima entre as pessoas? Irmãos, pai, mãe, marido, mulher. Como está o seu relacionamento em família? Eu já sei que se eu perguntasse isso para os adolescentes, eles iam dizer, legal. Então, também, marido, se perguntar para o marido, bom. Mas, realmente, como está o seu relacionamento com a sua família? Quais os seus sentimentos acerca da sua família? Quais os seus sentimentos acerca da família? Alguém poderia também responder assim, normal. Não sei, nunca parei para pensar nisso. Mas quais são os seus sentimentos? Positivamente ou negativamente? Como é a sua vida com o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo? Obviamente quem tem marido e esposa, né? Assim como com seus filhos. Como é que é o seu relacionamento com seus filhos? Ou com irmãos, ou com seus pais, quem mora com os pais, ou mesmo quem não mora, mas como é o seu relacionamento com seus pais? Ainda que morem longe, em outra cidade. Outra pergunta, em relação à família. Você está testemunhando de Jesus para sua família? Você está ganhando sua família para Jesus? Alguém poderia se sentir tentado a dizer assim, se alguém se converteu comigo? Não. Eles são. Não. A pergunta é outra. Você está ganhando sua família para Jesus? Ainda que ele fale assim, eu quero Jesus como Senhor e Salvador, só daqui a 10 anos, você está ganhando sua família para Jesus? Quanto tempo você tira por dia com a sua família? Como você investe na sua família no final de semana? Você tem culto doméstico na sua casa? Ainda que não seja literalmente toda semana, você senta com sua família para falar de Jesus, para orar, para ler a Bíblia, para ter um culto doméstico? Você ora com o seu cônjuge? Ou por ele, por ela, ou com ele, com ela? Você está andando em amor, sem grosserias, sem palavras duras, sem gritos, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, familiares? Algumas outras perguntas relacionadas a autoridades de todas as formas. Você tem dificuldade de se submeter a alguma liderança? Como você trata os seus pais? Como você trata seus patrões? Você tem o costume de criticar as ações da sua liderança? No caso de casa, com os pais, ou na igreja, com os líderes, ou na escola, com os professores, diretores, ou no governo, com os políticos, ou no trabalho, com os chefes. Você tem o costume de estar sempre criticando. Como que é o seu relacionamento com os irmãos do ministério da igreja? Os irmãos que atuam em outro ministério, os irmãos que atuam no ministério que você está envolvido, como que é o seu relacionamento com os irmãos do ministério da igreja? Como que é o seu relacionamento com os seus discípulos? Você tem discípulos? Você se preocupa com alguém, ministra alguém, ensina alguém, cuida de alguém? Como é o seu relacionamento com pessoas do sexo oposto? Você tem tentações sexuais? Você tem alguma tentação de prática sexual ilícita, de qualquer tipo, ou qualquer outro tipo de pecado que te aflige durante o dia, ou sozinho, ou junto com amigos? Qual que é? Me descreve. Você tem um cuidado intenso com seus pensamentos, suas palavras, suas ações, seus olhos, ou isso é desregrado? Algumas perguntas que dizem respeito ao seu relacionamento com dinheiro. Você tem uma atenção, um compromisso real de não amar o dinheiro? Se você disser que não ama o dinheiro, você tem receios, preocupações, medos em relação a dinheiro? Ele pode ser um senhor quando alguém ama o dinheiro, ele também continua sendo um senhor quando alguém tem muito medo de faltar, de não ter, de precisa ter. Você tem um compromisso com os dízimos, como primícias ao Senhor? Você é um dizimista? Você tem um compromisso com ofertas? Ou de vez em quando, se der uma porçãozinha assim que não vai te fazer falta, não. Você tem compromissos com ofertas? Você liberalmente ajuda os pobres e necessitados? Qual é a sua atitude, sentimentos em relação ao que você recebe? O que é que você sente, o que é que você pensa, o que é que você busca, o que é que você almeja, anseia, quando recebe? Você é íntegro no uso das finanças? Você é honesto com o dinheiro? Algumas perguntas sobre atitudes do coração. Como é em você a questão do orgulho? Você é uma pessoa orgulhosa? Como é a sua vida em relação ao desânimo? Você é uma pessoa que está sempre desanimando? Com relação à preguiça, você é preguiçoso? Procrastinador? Você tem ou já teve alguma tentação para roubar ou mesmo sutilmente pegar emprestado algo sem permissão? Você tem mágoa ou ressentimento contra alguém? Você está andando em amor, em paz e perdão com todas as pessoas? Você tem problemas de mentir? Ou até mesmo soltar umas pequenas inverdades? Ocultar, enganar alguém? Ou até mesmo quando estiver contando uma experiência, exagerar, aumentar um pouquinho. Em relação ao uso do seu tempo, você está tendo cuidado de não gastar muito tempo com televisão, revista, internet, obras infrutuosas? Você tem um cuidado específico com isso? Você se governa nessa questão? Você tem um cuidado com relação aos seus olhos, os seus pensamentos, as prioridades na sua vida, no chamado, nas suas atividades? Como você cuida de economizar tempo? Você sabe dizer não com amor? Ou você nunca consegue dizer não e vai se acumulando de coisas, de compromissos, de atividades? Como você aproveita bem o seu tempo? Você tem uma agenda organizada? Planejamento? Você vive controlado por agenda? Você é esquecido? Coisas muito importantes sempre vão para o esquecimento e passa batido e fica no prejuízo. Algumas perguntas sobre sua vida ministerial. Como vão os seus discípulos? Você tem pelo menos 3 discípulos? Como vão os discípulos da segunda geração? Isso é, os discípulos do seu discípulo. Você sabe fazer visitas? Quais são os seus Natanaéis? Você já visitou um novo convertido? Como é que você faz visitas? A sua célula, ela está indo bem? As principais pessoas da sua célula têm a visão comprometida da igreja local? As principais pessoas da sua célula tem uma visão clara do propósito da célula? As pessoas que estão andando com você estão crescendo na liderança? Você está envolvendo vizinhos na sua célula? Parentes? Amigos do trabalho? Você é um profissional ou um funcionário exemplar aonde você trabalha, aonde você mora, a fim de testemunhar do caráter de Cristo? Última pergunta de hoje. Você sabe ouvir a voz de Deus? Que eu ponho para mim. Antes que você expresse qualquer coisa, eu quero te dizer o seguinte: todas essas perguntas podem parecer, talvez até absurdas de serem feitas, ou exageradas, ou pesadas, ou longas demais, mas todas essas perguntas fazem parte da necessidade de um cristão na sua vida aberta. O meu propósito em fazê-las a vocês hoje é fazê-las a você. E eu estou aberto a ouvir a resposta de qualquer um de vocês, em qualquer uma das formas, no final de um culto, num tempo sozinho, num e-mail. Mas eu também coloquei essas perguntas para vocês com um propósito específico, de nós termos uma visão panorâmica do que é discipulado. Discipulado envolve eu me abrir ao meu discipulador em tudo isso aí. Discipulado envolve eu perguntar e entrar em todas estas áreas da vida do meu discípulo. Eu não tenho constrangimento nenhum, primeiro, de falar que isso tudo eu pratico com Azaf. eu e a Dani em casa, nós temos às vezes pela madrugada fora, em qualquer assunto da vida, filhos, criação, casamento, vida sexual, vida financeira, igreja, liderança, tempo, personalidade, defeitos, qualquer assunto, desde o início da igreja, nós temos esse padrão de relacionamento com Asaf. Muitos de vocês aqui já sabem, já viveram isso, que eu vou e pergunto coisas como essas daí. Tratamos e conversamos de assuntos assim. Há uma diferença, uma diferenciação em termos de liberdade, de tempo, de abertura, mas assim como eu recebo, eu vivo com a Asaf, eu e a Dani, nós caminhamos assim, alguns com profundidade. Eu tenho pessoas aqui que já vieram conversar sobre assuntos íntimos, muito profundos, do coração, do sentimento, da vida sexual, vida familiar, vida financeira. Nós temos. E eu estou dizendo isso para dizer a vocês que é perfeitamente possível, normal e frutífero. Nós já teríamos nos arrebentado nos primeiros anos de igreja, nos arrebentado nas batalhas espirituais, se nós não tivéssemos essa vida de absoluta transparência com Asaf. Portanto, todo aquele que não tem essa vida de transparência, que é a vida de discipulado, está levando uma vida muito aquém do que poderia viver com o Senhor. Discipulado não tem a ver com metodologia, com estratégia de igreja, tem a ver com uma decisão pessoal. Eu quero ser cuidado, eu quero cuidar de alguém, eu quero ver a obra do Senhor entrando, porque não há outra forma do Espírito Santo entrar plenamente na vida de uma pessoa, senão através do corpo. Olha, desculpa te usar como exemplo, mas o Marcos pode ter um defeito que carrega a vida inteira. Quantos anos você tem? 60 e quanto? Não. 50 anos. Ele pode carregar um defeito a vida inteira. O Espírito Santo falar com ele sobre isso. A consciência incomodar ele. Mas se eu chegar e falar assim, Marcos, isso aqui é um problema na sua vida, você precisa consertar isso. Ele vai ter duas reações imediatas. Ou ele vai resistir e ir embora, ou ele vai falar assim, eu preciso consertar isso, ponto final. Por que que o Espírito Santo não fez isso em 50 anos? Porque essa atuação pertence ao corpo de Cristo. Com essas perguntas, dá para a gente ter uma noção clara do que é discipulado? A gente pode ter um cursinho de 3 meses e ser muito bom, irmãos. Nada contra ter um curso de 3 meses de discipulado. Isso sempre vai ter fruto. Nós vamos listar as fases de discipulado. Tem um discipulado que é para conversão. Tem um discipulado que é para o batismo. Tem um discipulado que é para consolidação. Depois esse discipulado começa a apertar. Tem um discipulado que é para o crescimento espiritual. Tem um discipulado que é para o preparo da vida. E todos nós que viemos de uma vida de igreja há mais tempo, viemos de uma realidade religiosa que proíbe isso. Ou porque o dia em que ele se abriu, saiu fofoca a respeito dele. Ou porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida. E isso simplesmente bloqueia o fluir do Senhor no corpo. Isso não é o corpo. Vocês se lembram de uma vez que o John ministrou a nós aqui e que ele colocou duas fotos, uma pilha de tijolos e um muro construído. Uma pilha de tijolos não significa uma edificação. E o corpo de Cristo é uma edificação. Um monte de tijolos juntos. Tinha até uma outra foto também muito forte, que é um saco cheio de peças, partes do corpo soltas. Um monte de partes do corpo juntas no auditório não forma um corpo. O corpo tem vínculos, ligamentos, transfere hormônios, sangue, nervos, vasos. E o diabo sabe que no dia em que eu começo a me abrir e alguém com amor começa a cuidar, ele vai perder o terreno dele. No dia em que eu mantiver minhas coisas só comigo, ele me manipula a vida inteira. Sim, Mateus. Dá para você ter uma visão, mesmo que impactante, difícil de ser trabalhada, do que é discipulado? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estive lá no PV no ano passado, né? E lá eu tinha um orientador, que era um discipulador. E uma coisa que ele me falou quando a gente, primeira vez que a gente conversou, foi que quando ele olhava para mim, antes de me conhecer, ele olhava para mim e via: poxa, esse cara é um pecador. E depois que eu contava tudo o que acontecia comigo, que eu me abria, ele continuava pensando que eu era um pecador, nada disso mudava. Eu queria, assim como ele, eu queria com isso só destacar um ponto muito importante, que é da gente reconhecer o nosso estado, né? Que é o primeiro ponto do evangelismo. A Doralice está lá no nosso curso, né? Que é o ponto do pecado. A gente tem que ter a consciência de que nós somos pecadores, a gente tem que ter a consciência do nosso estado. E a Lúcia, que está no curso também, ela trouxe uma palavra outro dia muito, muito forte, de que quando vem conhecimento, a nossa visão sobre aquilo e as nossas atitudes mudam, quando vem o conhecimento. Então, uma vez que a gente tem esse conhecimento de que, poxa, esse irmão é tão pecador quanto eu, e a gente reconhece que nós somos pecadores, muda a forma como a gente enxerga o evangelismo, enxerga o outro irmão, tanto para nós sermos os discipuladores, mas também para a gente ser humilde de ser discipulado, de compartilhar. Então, é esse nosso estado de pecado. Paulo fala lá em Romanos 7, né, que o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, esse sim eu faço. E você pensa, né, Paulo era um cara top, né? E ele tinha essa luta. Ele fala, né, quem me livrará desse corpo de morte? Ele conta lá em Romanos 7 da luta dele entre a lei da carne que estava nos membros dele e a lei do Espírito que estava no homem interior. Então, você pensa, poxa, Paulo, que é uma referência, um cara que ele é um dos autores da Bíblia, ele tinha essa luta contra o pecado, eu também tenho que ser humilde para reconhecer que eu sou pecador. E eu tenho que ser humilde para não me achar melhor do que o outro. Então, isso afeta os dois lados, tanto o discipulado quanto o discipulador. Uma vez que você entende que você não está ali para acusar, porque você está no mesmo barco, o barco que estava indo para o inferno, sabe? E aí Jesus veio com a salvação dele, e por meio da graça a gente é salvo. Mas a gente tem que buscar essa santificação também, e é exatamente isso que meu pai falou, né? Da gente, como corpo, se ajudar. Amém, amém. Glória a Deus. Uma vez eu li um exemplo sobre o Alcoólatras Anônimos. Que o cara, ele tem que reconhecer que ele é alcoólatra. Então, ele chega na reunião pela primeira vez, ele tem que ir lá na frente, ele tem um texto a declarar. Ele diz assim: eu sou alcoólatra. E eu decidi reconhecer que sou alcoólatra. Mas eu reconheço diante de vocês que sozinho eu já tentei e eu não consigo vencer o alcoolismo. E que a partir de hoje, eu vou vencer o alcoolismo, porque eu vou caminhar junto com vocês. Então, esse irmão que usou esse exemplo, ele diz assim, da mesma forma, eu e você na igreja precisamos assim: eu sou pecador. Eu reconheço que sozinho eu não venço o pecado, mas que agora, caminhando junto com vocês, nós vamos vencer o pecado. E embora tenha essa questão específica do pecado, do que está na nossa vida e que não só macula, mas também nos aprisiona, o alvo do discipulado não é só vencer o pecado, embora isso seja extremamente essencial, importante. O alvo é vencer o pecado para prosperar, para crescer em tudo que Deus tem para nós, para romper as amarras, para quebrar os grilhões. E o objetivo é fazer essa pergunta a vocês. é abrir essa porta, mas também é de que nós tenhamos uma visão mais ampliada, ainda que impactante demais, do que é discipulado. E de como o diabo prende muita gente. Eu não quero isso, eu não gosto disso, ninguém... Eu não precisa, isso está errado. Não, tem ninguém não. Isso, roupa suja se lava em casa. Muitas vezes porque tiveram experiências. Judas teve uma experiência terrível. Ele foi abrir o seu coração para as pessoas erradas. Mas o que é que nós estamos construindo como igreja? Nós estamos construindo uma realidade de discipulado. Semana passada nós passamos aqui alguns quadros. Pode ir passando, por favor, Kel. Esse é o lugar da minha realização pessoal plena, servindo ao Senhor, ao seu reino e aos meus irmãos. Servindo aos meus irmãos. Inclusive, como o Mateus disse, assim, para os irmãos saber que eu também sou pecador. Servindo aos irmãos. Pode passar. Estamos estudando o conteúdo do MDA. Vimos que no reino de Deus, o coração do reino de Deus é a igreja de Cristo. O coração da igreja de Cristo é a igreja local. Pode ir passando ela. O coração da igreja local são as células. Pode ir passando, irmão. O coração das células são as pessoas. É o discipulado, um a um. Uma igreja, por onde eu ando, as igrejas fortes. Nós temos como referência a igreja em Porto Alegre, a igreja do Azaf. Eu tenho inúmeras outras igrejas. Nós temos como referência o Abe Uber, a igreja do Abe Uber. Eu tenho como referência a igreja Comunidade Cristã, pastor Carlos Alberto Bezerra, com quem eu caminho. Eu tenho a referência ao pastor Aloísio de Goiânia, da Videira, que é uma igreja em células fortíssima. Eu tenho a referência do pastor René Terranova, a igreja em Manaus, que quem vai conhecer de perto aqueles irmãos, como eu tive o privilégio de conhecer, vai descobrir algumas coisas muito genuínas de Deus, ainda que você tenha outras que não goste. E nós vamos descobrindo que essas igrejas e esses irmãos, estas células, só cresceram por causa do cuidado um a um, nesse padrão que essas perguntas nos fazem ver. Pode passar, por favor, irmão. Nós vimos que a liderança... Realmente, líderes de Deus são formados no relacionamento um por um, um a um. 90% dos líderes são formados no relacionamento um a um. 10% dos líderes são formados nesses discipulados em pequeno grupo. E altar, grandes reuniões, estratégias, cursos, nenhum deles formou líderes. Líderes são formados no mentoreamento, no discipulado um a um. E o discipulado bíblico não é apenas um curso. O curso tem lá 10% de liderança. O discipulado bíblico é o cuidado de uma vida com o outro, nesse padrão das perguntas. Pode passar, por favor, irmão. Nós lemos que Jesus em Mateus disse, a autoridade foi me dada, façam discípulos. E eu queria destacar ali aquela última frase. Faça discípulos. Nós vimos, primeiro, batizando-os. Obviamente tem um trilho, um caminho crescente para levá-los ao batismo. E ensinando-os a guardar. E ensinando-os a guardar o que Deus tem me ordenado. Me ordenado. E a última frase. Eu estarei convosco. Descansem. Sou eu que estarei convosco. Quando você se expuser a um discipulado, a essas perguntas, quando você quiser que nessas áreas da sua vida venha luz, eu estarei com vocês. Quando você tiver que ir a algum discípulo, assim, senta aqui, eu quero te mostrar o que Deus me colocou, eu quero perguntar isso aqui a você, eu quero trabalhar esse assunto na sua vida, saiba que Deus estará com você, Jesus estará com você. E por último, Tiago diz, na sua carta, Tiago, capítulo 5, ele diz assim, confessai-vos uns aos outros, para serdes curados. Diga comigo, confessai-vos uns aos outros, para serdes curados. A religião, no seu exemplo máximo, fez uma portinha lá, um cantinho, um biombo, tem uns furinhos, a pessoa entra lá e confessa. Irmãos, eu declaro sem medo de errar, que aquele confessionário tem mais valor do que muitas das nossas atividades evangélicas. O coitado do padre manda rezar não sei quantas Ave Marias e diz que se rezar vai, infelizmente, aquela pessoa foi a pessoa errada para confessar. mas muitas vezes a palavra daquele sacerdote pode ser uma palavra de Deus. Minha filha, meu filho, está perdoado. Por que está perdoado? Porque Jesus diz que se eu confessar, ainda que da forma limitada e religiosa que os homens inventaram, mas eu preciso saber que não é aquilo que Deus quer. Não é uma metodologia religiosa, nem aquela, nem as que a gente criar. O que Deus quer é relacionamento pessoal. Quero pedir que você feche os seus olhos. Confessai-vos uns aos outros para serdes curados. Eu quero ser curado de coisas da minha vida. Então eu quero ter transparência para confessar. Eu quero dizer com toda liberdade e autoridade. Eu não estou falando de alguém ir para uma terapia com psicólogo. Não estou falando disso. Deus pode usar um outro psicólogo. São raros os psicólogos que Deus usa assim, de verdade, com graça, com unção. Grande parte deles tem uma vida muito estragada e outra parte deles está apenas cumprindo uma profissão para ganhar o salário, ou colocando algumas práticas da ciência. Agora, quando nós estamos falando do corpo de Cristo, há uma confissão que diz respeito a expor minha vida para cura, num reconhecimento pessoal. Isso é pecado. O meu discipulador fez uma pergunta e eu menti para ele. Ponto final, acabou. Eu dissimulo, eu invento, acabou, ninguém vai saber. Mas quando é o Espírito Santo agindo na minha vida com liberdade, eu encontro um lugar de confessar os meus pecados para ser curado. Senhor, eu quero, junto com meus irmãos, declarar ao Senhor que nós não vivemos isso. Nós estamos engatinhando, Senhor. Nós vivemos um pouco disso, Senhor, com tanta superficialidade. E, Senhor, talvez grande parte do romper das nossas células não acontece porque nós somos ilhas impenetráveis. Mas nós queremos, Senhor, dar continuidade ao que o Senhor semeou nesta igreja desde o início. E nós queremos ver aqueles irmãos que já estão se abrindo em tantas áreas, aqueles que já estão vencendo tantas áreas, rompendo para fazer o mesmo com outros discípulos. Nós queremos, Senhor, o discipulado do estudo, daquelas lições básicas para o batismo, ou daquelas lições básicas do ensino doutrinário da palavra. Nós precisamos disso, Senhor. Isso é discipulado. Mas nós queremos também um grupo, Senhor, ainda que pequeno, mas crescente, de irmãos que vão tendo suas vidas curadas por conta do confessar, do discipulado, da transparência, da confiança. Senhor, talvez para algum irmão aqui, a visão do que é discipulado tenha sido forte demais, difícil de ser até crida, entendida, mas nós estamos diante do Senhor e nós declaramos, tu tens liberdade de nos ensinar, de nos convencer, de nos dar uma pequena amostra, uma degustação de como alguém pode ir abrindo seu coração e sendo discipulado em uma área com humildade e vai crescer em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por isso, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e nós estabelecemos alvos. Nós queremos alcançar isso. Nós queremos uma vida que flui, que ilumina, que salga, ou que perfuma, ou que adoça, que interfere, que faz diferença, Senhor, nas pessoas, porque de dentro de nós vai fluir rios de águas vivas. Não apenas frases, jeitos, não apenas estereótipos, Senhor, cristãos, religiosos, mas vida genuína, Senhor, na transparência, na luz, no caráter de Cristo. Senhor, no aperfeiçoamento nesses assuntos das perguntas, Ninguém vai ser perfeito nisso, Senhor. Eu não sou perfeito. Eu não posso responder nenhuma dessas pessoas, perguntas e dizer assim, eu sou perfeito nisso. Mas a cada dia nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. Como a luz da aurora vai brilhando mais e mais, nós vamos crescendo na santidade, na vida com o Senhor. E nós queremos isso em nome do Senhor Jesus. É a oração que fazemos para a glória do teu nome. Peço a você que ore com o irmão que está ao seu lado. Senhor, nos ajude a viver um discipulado genuíno. Me ajude a viver, Senhor. Me ajude a viver, Senhor. Eu me exponho, Senhor. Me perdoa se eu vou lento demais, mas eu vou caminhar. Eu vou avançar, Senhor. Me ajuda. Alguns irmãos que estão aqui, que já avançaram, já vieram, já conversaram, já compartilharam, você pode se apropriar dessa verdade, Senhor, eu me aproprio dessa verdade de vitória nessas áreas, porque eu tenho exposto meu coração diante do Senhor, diante dos meus irmãos, em nome do Senhor, eu me abro, Espírito Santo, para toda a obra do Senhor, no convencimento, na ação, no poder da graça, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor.